Seja bem-vindo, esta é a sua ZYL340, Rádio Aparecida do Sul, 1500 kHz, em Licínia, sul do estado de Minas Gerais. Tá todo mundo ligado? É, todo mundo ligado na Aparecida do Sul AM. Um ótimo dia a todos vocês. Ô, compadre, você sabe por acaso onde que a gente faz compra com os produtos de qualidade e preço melhor? Sei sim, é lá no supermercado Faria. Que mercado é esse, compadre? Ué, você não sabe não? O supermercado Faria é o antigo Mercado Oliveira. Ah, bom. Preço especial, produto de qualidade, secos e molhados e muitas variedades, frutas e verduras. E ainda entrega na sua casa. Supermercado Faria, o campeão da economia. Rua São Paulo, número 472. Esquina com a rua Ineuzira Elvira de Carvalho, no bairro Glória. Fale com Kleber Júnior Faria. Esta é a sua ZYL340, Rádio Aparecida do Sul AM, 1500 kHz, 1000 watts de potência. Com seus estúdios e demais instalações, a Rua Tiradentes, 784B, Jardim Novo Horizonte, em Ilicínia, sul de Minas Gerais. Se é Mombó, é bem melhor, que tem sabor que só. Quem prova sabe que só pode ser Mombó. Queijo, requeijão, manteiga, se vem do leite tem que ser Mombó. Você reconhece, sabe que é Capev. Se vem do leite, tem que ser Mombó. Você reconhece, sabe que é Capev. O melhor do leite pra você tem que ser Mombó. Um produto Capev. We'll be right back. Supermercado São Geraldo, onde você encontra secos, molhados, produtos alimentícios, hortifruti, produtos de higiene e limpeza, bebidas, além de ter os melhores preços, higiene, qualidade e bom atendimento. Supermercado São Geraldo, onde você compra qualidade com economia. Venha conferir na Rua 12 de Outubro, 248. Telefone 3854-1065. Supermercado São Geraldo, o amigo da dona de casa. Eu tô tranquilão. Você sabia que agora é possível assistir TV com qualidade de som e imagem digital? Agora temos em Licínia a CF Antenas, autorizado Oi TV e Mini Parabólicas da Claro TV. Ligue agora mesmo em um de nossos telefones 98403-0021 ou 98466-0349 e solicite os nossos serviços com condições e preços que são os melhores do mercado. Faça uma visita na Avenida José Vilela da Costa, número 615, CF Antenas. Leve qualidade para sua TV. Atenção, atenção! Aviso aos colaboradores da Ação Entre Amigos do Hospital São Vicente de Paulo de Licínia. A data para o sorteio dos prêmios foi mudada para o dia 25 de dezembro de 2021, com sorteio pela Loteria Federal. Ainda dá tempo de você participar dessa ação beneficente e concorrer a dois valiosíssimos prêmios. Um Fiat Mobi zerinho, zerinho e uma moto zero quilômetro. Participe! Ainda é tempo de fazer o bem e concorrer aos belos prêmios desta ação entre amigos. Sorteio pela Loteria Federal no dia 25 de dezembro deste ano. Ser criança é tão lindo, ser criança é tão bom. Gente! Esse é o mês das crianças na Economize Bem Brasil. Todos os produtos infantis estão em promoção. Fraldas, chupetas, leite, tudo de criança está com preço baixíssimo. E comprando qualquer produto da linha Bioextratos Infantil, você vai concorrer a uma bike para crianças no final do mês. Mês das crianças? Economize na Economize. Drogarias Economize Bem Brasil. A entrega é a mais rápida. Você já sabe, né? Anote nosso zap 98435-4787. Daqui a pouco tem mais música pra você. Continue ligado, vem aí a próxima atração.